idade de Nossa Senhora. Hã? A égua? Porque a missa dava para os negros, né? Hã? Lá, os rosários de madeira, e ensinaram nós a rezar. E aí eu vi que quem estava pregado na cruz também tinha sofrido. Eu falei, então não sou o único ser que estou sofrendo aqui, tem muito ser sofrendo, né? Continuam sofrendo. É. As trevas da ignorância, meu filho, que faz o ser sofrer. Sabe uma coisa? Eu vou colher ouro, achar, né, as pepitas, com mais alegria ainda. E eu achava, meu filho. Achava. E aí pronto, né? O senhorzinho ficava feliz comigo. Até casa, meu filho, depois eu tinha. Nossa. E é o que nego velho sempre diz para os meus filhos aqui. Não é só vestir o branco, meu filho. É vestir a fé dentro de si. É diferenciar. É trocar, né? O que não tá bom por aquilo que tá bom. É deixar. Não basta só ter uma fé e dizer, ó Deus, estamos aqui, bota aqui no meu caminho, ó. Eu tô preparado, eu quero isso. Não é. Você tem que conquistar, meu filho. Você tem que se mexer. Você tem que ir atrás. Você tem que procurar. Né? Oh, e fazer com que aquilo venha até você. Imagina, meu filho, se todo mundo descobrisse isso. É. Imagina se todos os filhos que vivem aqui na Terra hoje descobrissem que esse poder imensurável e grandeza que ele tem é dele mesmo. Toda vez que eu venho, eu tento botar palavra de amor na cabeça dos meus filhos. E tem dado certo? Tem dado. Graças a Deus, graças a Jesus. Oh, graças a Deus. Olha, carrego até hoje o rosário de Nossa Senhora. Lareixo, Exu Amigá. Lareixo, Exu Amigá. Exu, dá-lhe o seu amor. Estamos contra a nossa fronteira, por conta do dia de hoje. Pedimos a sua permissão e também contamos com a sua proteção. Passe aqui, Exu, leve todos os agés, trazendo-nos a prosperidade, a proteção e principalmente Exu, cortando todo e qualquer demônio. Muito obrigada, Exu, por estar aqui conosco. Saravá, Exu, Calama. Saravá, Pombo de Aranha. Saravá, Exu, Mirim. Saravá, Sombra de Carroz. Vamos pedir licença à nossa mãe Iemanjá. Oh, e vamos pedir licença ao nosso pai Ogum. No dia de hoje, sempre que possamos estar amparados pela força dos orixás, e em especial, com todo o meu amor, eu invoco as forças de Oxóssi, Orixá da comunicação, a força, sua força, Odete, sua força, meu pai, para que possamos ter um dia claro, que isso possa render, que possamos praticar, além da caridade, também a força do conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade, meus orixás. Muito obrigada. Saravá as almas. Obrigado por ter aceitado aí e dado essa oportunidade para a gente aprender com o senhor. Nossa, moleque, nós que agradecemos isso você também, viu? Isso você ter essa coisa boa para ajudar nós, viu? Viu? Sim. Ajudar, né, a outros filhos, né? Alcançar longe isso, né? Sim. Já que muitas vezes os filhos precisam ser tumé, né, filho? Precisa botar os olhos, né? Que nem você. É igual eu. Sim, senhor. Não, mas às vezes é bom ser tumé, viu, filho? É bom, né? Ô, meu filho, não é tão ruim, não. Nego velho, sempre quando vem aqui nessas casa, fala pros molecados, né? É. Que fé cega, meu filho, não faz bem a ninguém, não. Não filho. Faz. Não, meu filho. Não faz, não. Os filhos têm que saber o que faz, viu, filho? É bom. Foi-se os tempos, meu filho. Foi-se os tempos em que... O molecado ficava a cega, né? Uhum. É claro, meu filho, que tudo lá tem que ter um respeito, né? É. Precisa. Principalmente aos fundamentos das coisas sagradas, né? Mas ele diz assim, se... O que, que é que isso propague, né? Com o futuro? É. Se nós não falar, como é que vai ser, né, meu filho? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é muito bom falar. Oh, viu? Meu pai. O nego velho concordou. É. Muito de bem. Falar que, como nós falamos, cada um fio aqui nessas terras tem uma fé. Uhum. Não importa qual seja, filho. O importante é que essas fé faça bem o coração do homem. É o que nego velho sempre dá recado pros filhos, viu? E falar é bom, né? É bom. Vocês falam pelos cotovelos, né? Fala. Todo mundo fala, meu filho. Fala. Isso é bom. E quem não pode falar com a voz... Uhum. Fala pelas mãos, fala pelo coração. E a melhor é ver, meu filho, uhum. enxergar. E quando as palavras são faladas bonito, né? É. Elas aqui, ó, refletem aqui nos olhos. Oh, meu pai. Então, filho, é bom e eu agradeço você por a oportunidade de ver, viu? Eu que agradeço, meu pai. O senhor sabe que eu já tive a oportunidade de falar com alguém daquela região de Mina? O pai Jobim de Mina. Mineiro por aqui. É. Assim, o senhor é, assim, pai João de Minas, assim, quer dizer que o senhor viveu em Minas Gerais ou de Minas dizer que é da região da África? Não, meu filho, uai. Quando eu vim pra cá, nas terras dos seis, hoje já faz muito tempo isso, eu vim bem com bureco assim, meu filho. Bem com bureco. Né? Quando eu cheguei aqui, me botaram lá no fazendal, né? Dos seis aqui, que cuia ouro. Ouro? Ouro, mulher. Então, assim, eu trabalhei muito nas minas do ouro. Uhum. Por isso que eu me chamo de mina. Ah, entendi. Né? Claro. Mas tem uma coisa também, filho, que foi bem perto daquela região que hoje vocês chamam das grandezas assim de Minas. Ah. Né? Mas na época que eu estava lá, não era a mina que chamava, não né? Era. Tinha outros nomes, cada, claro. Né? O mineral. Então, o nego velho trabalhou desde curuminho nos mineral, achando ouro para os doutores, achando ouro para os donos, para os senhorzinhos. Tá certo, claro. Então, aí fica Pai João de Mina. Isso, mano. Tá certo. E o senhor estava falando um pouco da fé, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a fé, se ela não for cega, não é fé. Daí os espíritos propõem essa ideia de uma fé raciocinada. Como que o pai vê isso? Ô, filho, eu vejo como uma coisa muito importante. Uhum. Olha só, o que é fé para os meus filhos? Ah, lá. O que é fé? Né? Fé é eu ter algo, saber algo, né, que existe além da minha compreensão e capacidade. E muitas vezes essa compreensão e capacidade é algo que eu não posso tocar, né? Fé, meu filho, é uma palavra muito forte, letra pequena, né? Mas que tem um significado grandioso pro homem. Quando vocês determinam a fé, e não é só a fé religiosa que nego velho vai falar não, viu, meu filho? É vocês determinar um caminho assim da vida dos seis e vocês querer que esse caminho seja realizado, que vocês concretizem aquilo, vocês chegar lá no objetivo dos seis, né? É. Para vocês chegar lá, vocês têm que acreditar naquilo, né? Isso, sim. Só que vocês não estão vendo aquilo lá, né, meu filho? Não, senhor. Vocês não estão tocando aquilo lá que vocês querem. É. Então, aquilo também é um sinônimo. Mas só que para você construir aquele caminho, meu filho, se você não tiver as bases, né? É. Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver experiência, você não vai chegar ali só através da fé. É. Mas a fé, né, como sim, dizem os grandes sermão aí, é, remove montanha. É. Só que os filhos têm que entender é que não é montanha que vai sair daquele lugar e vai vir aqui, né, meu filho? É. Né? Tem que entender que para que vocês consigam as coisas, não basta só ter uma fé e dizer, ó, Deus, estamos aqui, bota aqui no meu caminho, ó. Eu estou preparado, eu quero isso. Não é. Você tem que conquistar, meu filho. Você tem que se mexer, você tem que ir atrás, você tem que procurar, né? Oh, e fazer com que aquilo venha até você. Uhum. Aí sim, vamos dizer que entra as leis do universo, né? De Nosso Senhor que botou para vocês, entra os ensinamentos que vocês têm aqui na Terra, né? Religioso, que faz parte, né, a educação moral dos seis, né, e cristã, como um chama, ou de outra religião que seja, né? Mas precisa, meu filho, ter sim uma base, né? É. Uma diretriz do que é fé e saber que essa fé, ela tem que saber tocar aqui dentro, meu filho, e saber que você pode conquistar. Imagina, meu filho, se todo mundo descobrisse isso. É. Imagina se todos os filhos que vivem aqui na Terra hoje descobrissem que esse poder imensurável, grandeza que ele tem, é dele mesmo. Não. Todo filho tem esse poder. Dentro dele, pai? Dentro dele, meu filho. Ele é um Deus em ação, filho. É filho de Deus. Se assim quando o homem acredita, né, filho? É. Então, acreditar é que vai fazer as suas bases aqui, para você conquistar, para você ter felicidade, para você ser bem querido, né, meu filho? Tem tudo isso, vem através. Não é só da fé em Deus, não. Nós não prega só a fé em Deus, mas é a fé em si mesmo. Fé em si mesmo. Fé em si mesmo, meu filho. Olha. Se você saber das suas coisas, meu filho, olha que bom vai ser. Né? É. Tem umas explicação melhor aí que cada um dá, é, mas nós faz assim na simplicidade, que é para os filhos tentar tudo entender o que nós, a busca disso, né? Certo. E buscar a fé, meu filho, é muito importante para o homem. É importante ter isso como uma coisa assim, na superfície da sua mente, sempre ali presente, que precisa buscar a fé? Incentivo, meu filho. É importante. Olha, quando o homem, nós costumamos assim, quando o homem já encontrou o seu Deus aqui dentro, né? Encontrou a si mesmo, é, ele não vai precisar disso. Não vai. Mas vocês, meu filho, Estamos aqui vivendo a encarnação, né? Essa bênção que Deus pôs. É. E isso é importante vocês terem. É importante. Isso vai dar um incentivo para vocês buscar. Um incentivo, né? Incentivo. Vocês precisam de incentivo. Vocês Sim. precisam, vocês são humanos, meu filho. Nossa. Provido do Espírito. É. E muitas vezes faz falta alguma coisa aí dentro, não faz, meu filho? Faz falta. Então imagina se todo mundo pudesse, né, meus filhos? Todo mundo pudesse ter esse cadinho assim. Um cadinho de incentivo de outro. Quantos fios senta aqui no topo do preto velho, com o coração cansado, com o coração chateado. Ah. Porque às vezes a mãe não quis que ele fosse, o pai não quis que ele seguisse aquele caminho, o perna de carça não deixa, o rabo de saia também não. Às vezes os fios se limitam ao não. Então vocês já têm isso, né? Já encontrou não. Então, não já tem, né? Não já tem, meu filho. E eu acho que a fé é muito importante para o ser humano, sim, porque senão não teria porque Deus botar uma grandeza dele aqui, uma virtude, ser uma pessoa de fé. O que é ser uma pessoa de fé? Então, o que é, pai? O que é ser uma pessoa de fé? É uma pessoa que bota as guias no pescoço, né? É uma pessoa que bota a Bíblia debaixo. Olha, filho, às vezes senta aqui, filho, que não acredita em Deus não, viu, meu filho? Senta aqui, eu aqui no meu toque, ainda fala pra ele, que não acredito em nada do que você tá falando, não acredito em Deus. Olha. Mas, como última solução, eu vim buscar esse caminho. Ixi. Muitos filhos sentam aqui. Uhum. E eu digo pra ele, ô meu filho, você precisa ter fé. Mas fé em quê, nego velho? Fé em Deus. É, fé em Deus. Mas Deus nunca apareceu pra eu, nunca me deu motivo pra eu ter fé. Uhum. É mesmo, meu filho? Uhum. Você tá vivo? É isso. Já é um motivo? Já. Você não tem um trabalho? Você não quer uma família? Você não almeja as coisas da terra? É almejo, nego velho. E esse caminho tá difícil. Então, meu filho, que é hora de você dobrar. Você largar o seu orgulho. O orgulho atrapalha muito. Trabalha? Você atrapalha, meu filho. Você largar seu orgulho e falar com você mesmo. Se você estiver falando com você mesmo, meu filho, você tá falando com Deus. Não. A forma que as pessoas veem Deus, meu filho, é que é o diferenciar. Oh. Né? Então, uns acham que Deus é o ar, né? Outros acham que Deus está nas nuvens. Mas Deus, meu filho, Deus, essa palavra tão grande, né? Está dentro de cada um. Dentro de cada um pode achar o seu próprio caminho, se recolhendo aqui. E aí sim, consegue encontrar paz, meu filho. Porque no final, acho que todos buscam paz, né? A paz. Ah, mãe, a paz. Acho que viver de virtude é bom, né, meu filho? Uhum. Mas aí, de repente, vem um fio desprovido de virtude. E um fio vaidoso, um fio orgulhoso, um fio rabugento, um fio, né? É bom, né, nós pegar fio bom assim, fio bom que tem fé. Fé. É. Aí eu vou lá, trato ele. Dá uns banhos para ele tomar. Uns banhos? É, vai lá, toma uns banhos de erva, firma sua cabeça, ria seu de guarda, né? Faz umas orações lá da escrita sagrada. O fio muitas vezes resorve. Ah. Mas aí eu pego um fio vaidoso, que não acredita nada disso. E como é que eu vou agir nesse fio? Fala para eu. Ixi. E diz para eu, filho, eu posso jogar um fio desse no lixo? Não. Cadê caridade? É. Né? É essa hora, né? É essa hora, meu filho? É essa hora, filho? Vai ver onde é que tá a caridade, né? Então, muitas vezes aqui, filho, senta do... Aqui no Sistência, senta fio ruim e senta fio muito bom. Um do lado do outro. Oh. O que é diferencial é o que cada um carrega dentro de si. Muitas vezes um fio carrega um amor pela vida e estende isso ao próximo. É. Mas muitas vezes o outro fio que carrega a raiva, vamos dizer, né, filho? Que tá com seu peito oprimido, cheio de dor. É. E tá buscando isso. Isso. Tá tendo a oportunidade de tentar melhorar. Sim. E há também, meus filhos, filhos que não quer melhorar. Tem filho que não quer melhorar. Mas mesmo assim, filho, Deus deu para nós, né, uma coisa muito boa, que isso vive muito aqui dos seis. Aqui da terra dos seis. O que que é? Né, a misericórdia, meu filho. Olha. Você estender a mão para quem você não conhece. E muitas vezes não é fazer caridade só na moeda não, meu filho. Não é? Ó, duas orelhas aqui, ó. Foi posta aqui por uma coisa, né? Ouvir. Uhum. Quantos fios senta aqui querendo ser ouvido, meu filho? Só isso? Só isso, meu filho. Quantos fios almejam um braço só assim, ó. Um carinho, um afago, meu filho. E nós não vai dar? Dá sim, nego velho. Dá que nego velho gosta de braçar. É. Né? E eu não bracei os seis não, e tô sentindo farta. Oh. Depois vocês vão ter que dar abraço, Miel. Não, não dá abraço, não vou. E aí o senhor fala, o nego velho gosta de abraçar, e as pessoas assim se perguntam, qual que é a função do preto velho na Umbanda? Ah, meu filho. Olha, tem tanta filosofia aí, né? É. Uns a dizem, né, que nego velho vem lá dos tempos primórdios da terra. Ah. Mas vem lá dos pais velhos, primeiras encarnação que botou aqui, né? Os primeiros homens que botou o pé na terra. Outros dizem que nós vem da escravidão. Outros dizem que nós vem apenas botar sabedoria, né? Porque dizem que nós somos espírito que carrega mais sabedoria, né? Pode ser pelas experiências da vida? Pode. Pode ser porque nós já viveu aqui outras vidas. Né? É. Lá nos tempos mais remotos dos seis, né? É. Porque a terra dos seis não tem só 2000 anos não, né? Não tem. Vocês sabem que isso aqui está em evolução e ainda tem muito mais anos pela frente. Sim. Então ainda tem muito preto velho para vir trazer. Então, nego velho, digo que a função de um preto velho na Umbanda, né? Nessa religião sagrada aí, é orientar os filhos. Orientar. É orientar. Da onde nós veio, meu filho, não faz a diferença não, faz a diferença aqui, ó. O que nós pode fazer por aquele filho. Às vezes um filho vem só buscar resposta. Só. Às vezes não encontra em nós, filho. Não encontra. Às vezes não encontra. A resposta que eles procuram não encontra aqui. Não, e não vou encontrar em lugar nenhum, meu filho. Por quê? Porque ela tá dentro dele. Aham. É. Mas como eu disse, vocês são Tomé. Ó, eu tenho que tocar. É, realmente. Eu tenho que, ó, tocar. Muitos filhos são assim. São. Tem que viver pra crer. Viver pra crer. E eu vou falar pra você que eu não acho isso ruim não, viu, meu filho? O senhor era assim? Não acho isso ruim não. O senhor era encarnado? O senhor era assim? Uma boa pergunta, meu filho. Ai, é que nós vai ter que voltar um tempo aqui. É. Olha, filho. Quando eu tava aqui, uma coisa eu te digo. Eu era de aceitar. De aceitar? Eu aceitei tudo o que aconteceu com eu, meu filho. Ah. Talvez isso tenha sido uma das formas, né? Que me fez viver uma vida em paz. Em mesmo paz? Que eu vivi escravo, filho. Nossa. É. Bom, Nosso Senhor me tirou do seio da minha mãe, né? Botei pra cá. Não me lembro de ser toquinho, né? Aprendi a falar a língua dos seis. Olha. Mas num tempo de dor, meu filho, eu também vi muito amor. Não. É o que eu falo, vai depender de sempre de como nós olhamos as coisas, né? Se nós olhamos as coisas com os olhos da raiva, nós só vamos ver raiva. É. Mas se nós olharmos as coisas do lado do amor, nós vai ter o amor. Ter o amor? É, meu filho, eu amei muito aqui na terra, viu? Não é à toa que tem muita nega velha. Né? Certo. Tive meus negrinhos, cuidei dos meus negrinhos, desempenhei o papel de escravo aqui, eu aceitei, meu filho. O senhor aceitou? Eu aceitei. Mas o senhor apanhou, assim, sofreu? Apanhei, meu filho. É. Passei muitos dias de fome. Ai. Mas o que adianta me revoltar? É, não adianta. Não adianta, meu filho. Não adianta. Olha, nego velho não foi feito nas religiões, né? Que nem muitos outros nego velho eram babalorixás e tinham senzala. Meu filho, nem senzala eu tinha. Hã? Mas era amarrado aqui, ó. Hã? Por uma corrente aqui pregado num poste. O senhor era? É. Então não tinha senzala? É. Não tinha lugar para nós dormir. Dormia no meio do mato, lá preso ao poste. De manhã levantava e ia colher ouro lá. Entendi. Né? É uma realidade diferente para cada canto, né? Pois é, meu filho. E aí, eu tive uma certeza, meu filho, que não ia adiantar eu brigar com aquilo. É. E aí, meu filho, foi que quando eu desencarnei que eu percebi a diferença. Quantos dos meus companheiros, inclusive de senhorzinho, que eu passei, não passei só por um não, estavam ali presos e apegados às coisas que não conseguiram ter aqui na Terra, pela revolta, né? Pelo desprezo. Ixi. E eu, no fundo, nessa hora, meu filho, é que eu vi que valeu a pena. Que eu fui socorrida, né? Que eu recebi a bênção de ver pessoa boa que estava me acompanhando na encarnação. Eu consegui vencer, meu filho. Eu consegui vencer o que muitos não conseguiu. E aí eu disse assim para Deus, quando eu voltei, né? Uhum. Para a nossa casa querida. Uhum. Olha, Deus. Eu tive uma experiência de dor e eu agradeço essa dor, uhum, porque ela me ensinou muita coisa. Eu posso voltar para ajudar meus filhos a tentar entender as dores? E foi me concedida a missão de eu vir como pai João de Mina, como nego velho nessa casa de caridade. Uhum. Claro que a gente passa com preparo, né? É. E vão tendo desafio novo todo dia. E isso é bom, porque isso incentiva nós a buscar sempre a verdade. E é o que nego velho sempre diz para os meus filhos aqui. Não é só vestir o branco, meu filho. É vestir a fé dentro de si. É diferenciar. É trocar, né, o que não está bom por aquilo que está bom. É deixar. Talvez a minha experiência para muitos não seja boa, mas para mim, meu filho, foi boa. E foi ela que fez eu ser isso aqui, poço. Então, se um Jesus Cristo, né? Fala assim para nós, nego velho, hoje é dia de gira. Vai lá e leva a minha cruz, leva meu rosário. Eu sofri também, né? Mas um Jesus não sofreu? Sofreu. Né? Não é um exemplo de redenção? É. Quem sou eu então para vir aqui e ficar lá murmurando, né, meu filho? Não. Toda vez que eu venho, eu tento botar palavra de amor na cabeça dos meus filhos. Ah. E tem dado certo? Tem dado. Graças a Deus, graças a Jesus. Oh, graças a Deus. Então, quando o senhor era encarnado, o senhor acreditava que a vida continuava como espírito? Filho, dentro de mim eu acreditava nisso. Ah. Como eu te falei, é. Eu não tive a senzala para viver o que os outros negros tiveram, né? Os ritos. Isso, os ritual, viver. Porque eu fui tirado da, lá de cima, curumim pequeno, né? Mureco. E eu não tive isso, mas eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava que tinha algo bom para eu. O senhorzinho, né? Tinha lá as missas, e um dia eu olhei e falei, será que eu posso ir também? E eu fui, falei com o senhorzinho e ele, vai lá, João. Né? Sempre fui chamado de João, né? Um João. E eu fui e eu gostei, meu filho. E aí ali os padres não pregam, que nós prega, né? É. Mas eu tive a certeza que tinha algo de bom pra mim ainda. Então eu fiz aquilo, a minha fé. Olha, carrego até hoje o rosário de Nossa Senhora. Carrego, porque a missa dava para os negros, né? É. Lá, os rosários de madeira, e ensinaram nós a rezar. E aí eu vi que quem estava pregado na cruz também tinha sofrido. Eu falei, então não sou o único ser que estou sofrendo aqui, tem muitos seres sofrendo, né? E continuam sofrendo. É. As trevas da ignorância, meu filho, que faz o ser sofrer. Sabe uma coisa? Eu vou acolher ouro, achar, né, as pepitas, mais alegria ainda. E E eu achava meu filho. Achava? Achava. E aí pronto, né? O senhorzinho ficava feliz comigo. Até casa, meu filho, depois eu tinha. Nossa. E aí, a hora que chegou o dia da morte, dizem que quando chega o dia da morte, a gente tem, assim, a visão aberta e acaba vendo os espíritos. Como é que foi pro senhor? Muita alegria, meu filho. É. Muita alegria. Sabe por quê? Eu já, quando eu vi, quando, olha, eu vivi muito aqui, viu, meu filho? Nem perdi. Sei que passei do 100, viu? É. Eu tinha minha casa de paia, né? É. Meus negrinhos. Nós não tava afurriado ainda não, nós cuía, nós era escravo ainda, mas graças a Deus e talvez muita reza, nós depois achamos um senhorzinho bom, né? Eu vivi meus últimos dias com quem eu gostava. Quando eu fui embora, sabe quem eu vi, meu filho? Oi. Nossa Senhora. Nossa, Nossa Senhora. Eu não tinha lembrança dos meus parentes, é, né? E você sabe que quando vocês estão passagem, os parentes dos seis, os espíritos afins, né? É. Vem mais perto dos seis, né? Pra não assustar. Pra não assustar, né? A não ser que vocês façam coisa, né? Ô, meu pai. Mas quando nós fazemos coisa boa, fica, né? Uma movimentação assim. Até hoje, quando eu vou fazer algum resgate, meu filho, né? Eu conheço esse nego de algum lugar. É. Eu conheço esse nego de algum lugar. Quando vai ser a lembrar, olha, como é que eu passava com ele quando eu ia no centro? Assim, as pessoas se reconhecem, meu filho, pela afinidade. Um consulente, por exemplo, que mal reconhece o senhor? Conhece, meu filho. Já aconteceu isso? Já. Meu filho, não morre gente todo dia? É, todo né? dia. Morre gente todo dia? Enquanto resgate aqui, meus filhos estão aqui em prova, como nós faz. É. A morte, né, para cada um tem um jeito diferente, né? Mas para mim a passagem foi muito tranquila, meu filho. Foi? Quando eu tava assim, que eu abri meus olhos, que eu percebi que eu não ia viver muito, eu comecei assim a ter, né, visão com Nossa Senhora, que eu me apeguei muito com Nossa Senhora. Nossa Senhora. Me apeguei muito com Nossa Senhora. E carrego hoje, até hoje aqui. Ai, Rosa. Me apeguei com Nossa Senhora e falei, se hoje for o dia que seja feita a vontade de Deus, né? E eu dei minha passagem, eu dormi, meu filho. Eu acordei e já estava do outro lado. E aí acordou aonde? Filho, eu acordei como se fosse um pistal. Sabe esses pistal de vocês? Não. Sim, ó. Essas, como é que chama vocês aqui? Você tem a cruz vermelha? Hospital. Ah, hospital. Isso. Aí acordei deitado. É. Nunca tinha deitado numa coisa daquela, porque nós sempre dormíamos na esteira, no chão. Nossa. Muito confortável e me deram uma sopa. Quando, depois, com o passar do tempo, né? Eu fui socorrido por uma das colônias, que é perto aqui dos seis, né? Que chama Colônia de Santo Agostinho, que é para onde nós trabalhamos, apesar, né, de ter em Aruanda também, de ter podido viver em muito lugar aí na esfera paralela dos seis. Mas quem me acolheu e abriu a porta foi a corrente de Santo Agostinho, né, e os médicos do espaço, meu filho. Ixi. Então, quando eu vou, inclusive, eu ensino meus filhos a fazer reza de Santo Agostinho. É? É, lá no Evangelho, olha, filho, é bom sempre usar tudo que é bom, né? É. Tem que usar tudo que é bom, tudo que é pro bem, que não é descarte. Então eu ensino meus filhos, ó, vai lá no Evangelho, tem uma oração daqueles que deram passagem, faz a oração, né? Lá de Santo Agostinho, pede para ele, abre o cruzeiro das almas, né? Quando tem algum encaminhamento que meus filhos faz aqui, faz a procissão de Obalu a ele, e assim por diante, meu filho. Nossa. Não, mas eu fui para a colônia de Santo Agostinho e aí depois nós vamos para Aruanda, ah, é? Que é onde de lá nós vem para Umbanda. Entendi. E eu escolhi a Umbanda justamente por ver muito sofrimento, meu filho. Foi por isso? Foi, meu filho. Né? Porque geralmente o filho, quando vem procurar nós, vem que ele já está esgotado, filho. Ixi. Já esgotou sua fé, já esgotou seu poder mental, já se esgotou até sua moeda, meu filho. É. E bom que nós podemos ajudar, né, filho? É. A parte boa é que dá pra ajudar, né? Dá pra ajudar. Quando o filho quer. É. É, tem que querer, né, meu filho? Tem que querer? Tem que querer. Mas só dele vir aqui, ele já não tá dizendo que quer ser ajudado? O que você tá falando é uma coisa boa de se pensar. Ah, lá. Porque às vezes o filho, ele não tá vindo aqui porque ele quer. Ele tá vindo aqui porque ele acha que ele tem que vir. Ah. Aí eu vou lá, ué, eles vão matar uma galinha, vamos dizer assim, né? Ah. Uma coisa feia, vão matar uma galinha, vai botar lá na encruzilhada, né? Porque as pessoas ainda acham que um bando é isso. Ah. E vai resolver meu problema. É. Quando chega aqui, meu filho, que passa comigo, com qualquer outra das entidades, né? Principalmente com o caboclo. Não, meu filho, não é nada disso, não. Não é nada disso. Não. Você acha que nós aqui é tempo milagroso, meu filho? É o quê? Tempo milagroso, filho. Não, tá errado, Ureco. É. Ureco, sucia o seu tempo. Aí nós vai tentar convencer, né, meu filho? Nós vai conversar, vai mostrar, né? Que nós não pode decidir pelo filho. É. Tem filho? Ih, não quero isso, não. Achei que era mais fácil cortar o pescoço da galinha e resolver. É. Não. Mas tem filho quando vai falar do eu, né, meu filho? Dói, né? Dói. Aí não quer. Você tá errado, meu filho. Você tá errado. Olha o que você tá fazendo. Né? Mas nós quer ajudar. É. Então, o poder aí, né, meu filho, tem diferença aí, viu? Tem. Eu acho, né? E eu quero. Tem uma diferença, meu filho. Ah, tá. Pode ser pouquinha diferença. Não sei se você consegue entender sim, o que ele tá o sentimento ali. Isso, é. Meu filho. Aí o que eu falo? Eu vejo filho aqui que não conhece nada disso. Mas bota uma guia no peito. Aí chega aqui. Aí... Os meus filhos, né? Meus aparelhos, né? Olha para eles assim. Ah, esse aí entende de tudo. Primeira pergunta que nós fazemos para ele. Ai, nego velho, não conheço. O que, que você está fazendo com uma guia no pescoço? Ah, me disseram para usar que é boa. Hã? Meu filho, tem um fundamento para você usar isso, é. Né? Então, às vezes, nós vemos que a pessoa, meu filho, faz porque o outro está mandando fazer. Está mandando fazer. Então, não tem aqui no meu querer. Graças a Deus eu tenho encontrado muito fio bom, sabe? É. Continuo encontrando gente boa, viu, meu filho? É. Muito gente boa. Que senta aqui com o nego velho e fala, olha, pai, eu realmente não conheço esses caminhos, mas eu queria que o senhor me falasse. Aí pronto, prosa pra tarde toda, meu filho. É. E esse assunto não dá proseamento? Dá. Dá, filho. Dá sim, porque nós vai falar dele em si e nós vai falar desse mundo aqui. Uhum. Esse mundo sagrado, e quem sabe não é mais um que entra pra cá e que pode estender a mão para um próximo e assim nós vai criando uma corrente do bem, meu filho. É. Não é? Sim. É como eu vejo um Umbanda, filho. É. Um braço enorme assim, ó, cheio de outros braços e tudo se dando um braço assim, ó. Ah. Uma comunhão de gente assim, meu filho, um querendo ajudar o outro. Sem ser melhor. Uma fraternidade. Uma fraternidade. Aí tá uma palavra boa pra eu dar no meu próximo sermão. Olha lá. Olha, só que você já veio aqui. Na quarta-feira vocês me esperam que eu vou falar sobre fraternidade. Nossa. Como isso é importante, meu filho, pra vocês. Pra nós mesmo. É fraterno, né? Olha que coisa boa, né? Vocês veem, né, meu filho? Vocês têm um véu espiritual que vocês não tocam em nós, né? Mas eu tenho fio que sente nós. E agora há pouco eu vim aqui, minha filha sentiu eu. Sentiu, e era, né? O senhor mesmo. É, era eu, né? Então assim, essa fraternidade, né? Que os espíritos têm um com o outro. E uma casa pode ajudar outra casa vai e propaga isso. Cada casa tem uma função boa. Vou falar só de Umbanda, né? É. E se todos, meu filho, se todos fossem igual, talvez não tivesse tanta graça, né? É. Né? Que cada um é específico, mas se o mesmo sentido foi igual para todos. É. E aí? Isso seria muito bom, meu filho. Sim. Seria bom todo mundo, olha, vamos pegar ali a Umbanda. O que, que a Umbanda pega? Caridade. Tá, então aqui vai trabalhar caridade, aqui vai trabalhar humildade, aqui vai trabalhar vaidade, aqui vai trabalhar fraternidade e assim por diante. Se todo mundo, o propósito é o mesmo. Esse abraço fraterno, a evolução. Uhum. Evoluir. Mas tem as particularidades de cada um. Que às vezes o que é bom para você pode não ser bom para minha filha. Você busca uma coisa, minha filha busca outra. Você faz pelo amor. Mas a minha filha ali fez pela dor. É. Através da dor ela chegou até nós. Você através do conhecimento. Sim. E poder expandir isso. É isso que eu estou falando, meu filho. Fraternidade. Se todos os espíritos puder passar sempre a mesma coisa, Como é que vai ser? É. Vai ser bom isso? Vai. E nós estamos nessa riba aí, de crescida aí, para nós poder fazer a mesma coisa com todos os filhos. Sempre respeitando os limites de cada um, filho. Não é. Não é? Sim. Você é cabeça aberta, meu filho. E você é cabeça feita. Não é? Sim. Mas tem o filho que não é. É. Então o filho vem aqui, o nego velho fala outra coisa. Aí vai no outro, o outro fala outra coisa. E assim ele vai indo. E se cada um puder contribuir, estou falando de contribuição, para a melhora daquele fio até ele se encontrar, bom. Mas muitas vezes, meu filho, o que acontece? Aquele quer ser melhor que esse. Aquele quer ser melhor que os dois. E isso pode confundir uma pessoa, meu filho. Olha. Não é? É. A pessoa está em busca. Aí ela fala, eu não quero saber mais dessas porcarias. Chama nós até disso, né? Né? Chama nós disso. E acaba virando, buscando uma outra religião. Ixi. Porque assim seja. É. O senhor falou de certa forma, mas eu vou assim perguntar, às vezes fica bem claro na cabeça de quem está ouvindo. Como que o Pai João de Mina define a Umbanda? Para quem até tem isso que traz assim de ouvir dizer que Umbanda é resposta rápida para o meu problema, com matança, com corte de bicho. O que, que é Umbanda para o Pai João de Mina? Bom, eu vou falar pela palavra em si. Um. Diz o quê, meu filho? Um. Unidade. Unidade. Banda. Vamos dizer que uma banda é uma turma, é. Né? É. Um para todos, meu filho. É o que me define a Umbanda, é saber que existe um para todos. Juntar tudo, meu filho. Poder ter tudo ali, ó, no teu universo. É. Você ter tudo que você quer aqui, ó. Essa palavra Umbanda, ela é muito sagrada. Para mim, é Deus para todos. É o que eu vejo de Umbanda. Deus para todos. O senhor ficou até emocionado. É, meu filho. Sabe por que eu fico emocionado? Porque eu posso passar isso, meu filho. Que a palavra Umbanda não é só pé no chão, meu filho. Não é botar aqui sujar o pé, né? Que vocês ficam com o pé sujo. É. Não é botar guia. É saber que existe um caminho, meu filho, e que Deus, nesse caminho, está para todos. Você não vai no terreiro, o terreiro não pergunta a sua religião. É. Se você é adé, se você é crente, se você é doente, nós não perguntamos isso, meu filho. Não pergunta. Não. Meu filho, o que eu posso fazer com você? É, isso aí, né? É. O que eu vou fazer com as moedas, né? É. Né? Não. Meu filho, me dá bronca pra eu? Não. Peço nada disso, não. Meu filho, o que eu posso servir pra você? Mamãe. E mesmo que nós olha com esses olhos aqui da carne, né? Dos pareios nossos. É. Que nós bota ali, meu filho, ó. E enxerga que muitas vezes o fio precisa trabalhar. Nós, muitas vezes nós vemos, só que às vezes a pessoa precisa falar, meu filho. Uhum. E nós deixamos falar. Claro. Posso ser adivinho? Mas esse não é meu intuito. Eu não estou aqui para adivinhar a vida de ninguém, meu filho. Se eu estou aqui como um orientador, o filho vem, busca e eu tento dar a resposta com mais clareza. E para mim, esse é o que define Umbanda. Clareza. Saber que Deus está para todos, como para um só. Nossa. Claro. E quando a gente, assim, vê um irmão assim que tem um negócio que a gente gostaria de ter também, e daí inveja, daí não cura isso logo, daí isso passa a virar perseguição. Como é que a pessoa trata isso nela, meu pai? Reconhecer seu defeito. Ah lá. Filho, a inveja é da carne. Ela é mundana. Ah lá. Como a riqueza, como a luxúria, como a ira. São sentimentos dos seres. Filho, diz pra mim, quem que é um ser humano que não acha, que não pode? Se tá aqui, meu filho, não é pra olhar? Se tá aí? Ó, tá aqui é pra olhar, não é? É, é. Tá lá, ó, que formoso. Tá aqui pra olhar. É. A minha filha, ela pode olhar ali e elogiar. A minha outra filha pode falar, eu quero também um desse. É. E o meu outro filho pode virar e falar assim, eu preciso disso. Tem uma diferença do que é inveja, meu filho. Ah. Agora, a perseguição, ela vai a partir do momento que o filho não não se deu valor, entendeu, meu filho? Sim. Para você querer tirar algo de alguém sem você poder conquistar, né? Isso para mim é um defeito que tem que ser tratado, e tem que ser tratado aqui, ó, nos psicólogos de vocês aqui, ó. Aqui dentro. Como que vocês falam? Psicológico. Isso! Psicológico de vocês aqui. Porque tá dentro, meu filho, você não pode ir contra um sentimento. Quando você vai contra aquele sentimento, ele vai criar mais força. Isso. Então, se você tem raiva, tenha raiva, mas controle a sua raiva. Uhum. Vocês têm um caminho bom aqui que chama ajuda, né? Autoajuda. Uhum. Né? Então, vocês têm aí na escrita mágica dos seis palavras que incentivam. Né? Então, assim, se você tem uma raiva, ela existe por um motivo. Tá? Vou falar da raiva, que é a mesma coisa da inveja, tá? Eu quero aqui, então eu vou ficar com raiva só porque ele conseguiu e eu não. É. Ô, meu filho, usa aquela raiva pra você conseguir também. Ela te dá coragem, ela te dá destemor. Ah. A raiva, ela te impulsiona pra frente, meu filho. Certo. Agora depende de como você aplica a raiva. Depende? Depende. Porque aí você fica raivoso, vai lá e faz uma macumba pro outro. Não é? Tem fio que vem. E fica vem pedir, meu filho. Vem pedir, é. Vem. Ah, eu tô no meu trabalho, mas aquele outro que tá lá pegou o lugar que eu queria. E vocês não faz? Olha, meu filho, essa casa aqui nós não faz, né? Uh-huh. Nós tenta aconselhar o filho a olhar pro próprio pé dele, né? Mas o que que adianta, meu filho? Às vezes nós não faz, ele vai procurar quem faça. E tem quem faz? Tem. E é a Umbanda? Olha, como toda boa religião tem o seu lado ruim, né, meu filho? É. Tem os fios que faz sim, filho. Mas o senhor chama o lado que faz maldade, lado ruim, ou o lado assim que permite o livre-arbítrio de acontecer? É, tá uma boa coisa pra nós pensar, que é isso, ó. Eu acredito, meu filho, que nada é por acaso. Ah. Se você vai receber uma magia, porque você tinha que receber. Entendeu? De repente aquela magia vai fazer você acordar pra vida. Então, assim, você tem que se tornar merecedor de receber a magia. Porque, olha só, muitas vezes os fios falam assim pra eu, ai, nego velho, eu tô macumbado, meu filho, você não tá macumbado, não. O senhor já olha assim, o senhor já vê? Já dá pra ver, meu filho. Como é que o senhor vê assim? Aura. Aura. Aura. Aura. O senhor vê nas cores. Vejo nas cores do fio. E também vejo na atitude do fio. Ah. Né? Porque, às vezes, quando age uma macumba, meu filho, ela vai intervir no teu campo astral. Então ela pode te trazer uma doença, por exemplo. Pode fazer você se sentir muito cansado, pode fazer você se sentir sem energia, né? Mas sem vontade, começa a trabalhar o desânimo. Ela vai agir por um defeito seu, meu filho. A magia, ela interfere aqui. Então se você foi atingido por qualquer demanda, vamos falar demanda, né? Que é melhor. Vamos, por qualquer demanda, você abriu porta para essa demanda vir. Eu que abri? É, você abriu. Se você estivesse vigiando, você não ia cair. Não é orar e vigiar? É. A todo momento? Sim. Nós, os espíritos aqui dessa casa, mais vigie do que ore, meu filho. Não adianta rezar tanto e não mudar suas atitudes, filho. Vocês ensinam isso. Ensina, prega. Mais vigiar do que orar. Mais vigiar do que orar. Como é que é ver esse vigiar? Então? Filho, é olhar dentro de si. Não adianta você vir aqui, bater cabeça pro orixá, virar pro lado e falar mal do irmão do santo. Você não tá vigiando. Você tá sendo um agente do negativo. Se você não quer que o negativo não venha na sua vida, meu filho, policie seus pensamentos. Para não entrar em sintonia. Para não entrar em sintonia com a discordância. Uhum. Porque sempre existiu a história do bem e do mal, meu filho. Não é só tentar mandar, não. Moreco, isso vem de longe. Sempre existiu. É o equilíbrio, meu filho. Uhum. É o equilíbrio. Depende do que nós olha como maldade. Uhum. Maldade bater num bicho? É maldade dar um tapa num fio? Peraí, se de repente eu tô dando um tapa no meu fio pra educar. É. Então, é tudo como nós olha. É o sentimento ali, né? É o sentimento. Na hora de fazer alguma coisa. É como eu vejo inveja. Fio, a inveja, ela existe. Ela é pra dar o sentido de almejar. Ah, mas vai botar o olho gordo nas minhas coisas? Então não bota a mostra. Se você quer pra sua, você guarda. É. Então não guarda. Ah, comprei um quatro rodas novo. Ué, se você comprou, você foi merecedor de ter aquilo? Se o outro inveja, deixa ele invejar, meu filho. Você já viu invejar fracassado, meu filho? Não. E eu nunca vi invejar gente fracassada. Então, se você tem, é porque você conseguiu. Então, você olha a inveja com outros olhos. É. Eu tô dando certo, minha gente. É. Você não tá dando força pro Marco. É claro que o sal grosso faz efeito, né, meu filho? Tá com inveja, vamos tirar a inveja. É. Mas pra mim, a inveja nada mais passa, meu filho, que um sentimento. E todo mundo pode ter, meu filho. Todo mundo pode ter. É só trabalhar. É só pra trabalhar naquilo. Não é? É, sim. O senhor acha que talvez, às vezes, as pessoas que recebem essas demandas, essas invejas, é porque não estão indo para algum lugar? Porque se tivesse com uma meta indo para algum lugar, estaria com o olho naquilo, disposição para aquilo. Também o senhor acha que isso influencia? Você ter uma meta para você seguir na sua vida e todo dia trabalhar naquilo? Com certeza, meu filho. Eu acho que essa palavra que você falou é bom ter. É bom você ter isso, né? Quando vocês vão fazer qualquer tratamento, nós costumamos falar assim, ó. O que você quer para a sua vida? Ixi, aí pergunta difícil. Né? Pai, eu só queria ser feliz. Ixi. Ô, meu filho, você está esperando felicidade vir da onde? Eu não vejo felicidade dentro de baú. Se você quer ser feliz, meu filho, seja feliz. É. Mas o que te torna feliz é que faz a diferença. É. Porque às vezes o filho precisa das coisas para ser feliz. E às vezes o outro não precisa de nada para ser feliz. Tem uma diferença. O pai, a gente está começando a aproximar os 10, 20 minutos final. E a gente nem conversou. Já? Como eu falo, né? Não é verdade, né? Nem conversou. Então, assim, o que, que é que o médium ele deve observar para ele fazer um bom trabalho dentro da Umbanda, observar na sua vida pessoal e na religião? Bom, filho, começar sendo o que ele é aqui dentro lá fora e o que ele é lá fora aqui dentro. E tem que ser a mesma personalidade, filho. O médio bom, o médio que quer crescer, meu filho, ele é cheio de defeito. Porque todos têm defeito, filho. Uhum. Só que defeito nós trabalha. Então ele se melhorar. Se ele se melhorar aqui dentro, ele vai melhorar lá fora. Porque os ensinamentos que ele pega aqui, ó, desse chão, ele tem que botar em prática. Uhum. Não adianta vir aqui e fazer só pra nós, meu filho. Que no fundo é entre vocês e Deus. Não é entre nós, não. Uhum. Nós só é colocado nesse caminho para dar o caminho. Uhum. Não é? Sim. Segue quem quer. Agora, para um filho poder, né, ter o seu desenvolvimento como um filho de santo mesmo, aprenda a olhar a si mesmo, meu filho. Você vai, inclusive, ouvir isso de outras entidades aqui, porque é o que nós prega, meu filho. Quanto mais você olhar para dentro de si, mais você corrige o caminho. Nossa. Claro. Se não olhar, meu filho, pelo menos nós temos que tentar, né? Se não tentar, nós vai dar por vencido. E é difícil eu me dar por vencido, viu, meu filho? É. Muito difícil. Graças a Deus. Ô, pai João, quem tá assistindo o senhor agora tá vendo, nossa, a Umbanda é uma coisa bonita. Como que a pessoa assim faz pra abrir mão desse preconceito e fazer aquilo que ela tá, o coração dela, nossa, que gostoso que é isso, que bonito que é. Como é que ela faz assim pra chegar no senhor, pra chegar na casa e abrir mão desse preconceito que ela tem, sendo que ela já descobriu dentro dela que ela gosta? Bom, preconceito é uma palavra muito difícil que vocês veem aí há muitos e muitos anos, né, meu filho? É. Trabalhando. É. Ela tem que querer muito, filho. É? É, ela tem que dar o primeiro passo. Tem que dar. Então, assistindo o senhor já deu um puta passo, né? Já ouvindo o Preto Velho. Essa boca, moleque. É, quer dizer, olha, já deu um grande passo. Ó, vou pegar minha bengala, meu filho. Mas o senhor sabe que essa palavra é a mulher da vida, né, pai? É, o senhor acha que precisa existir a mulher da vida hoje? É um resultado da sociedade desequilibrada, né? Não cuida tudo dos seus filhos. Agora eu já esqueci a tua pergunta. Meu filho ali hoje resolveu falar, né? Na verdade, meu filho, às vezes precisa de desequilíbrio para se encontrar assim. Você só é o que você quer ser, meu filho. Porque eu conheço muita fia aí que fica na vida, né? Não só fia, não, fio também. Porque gosta. Porque gosta. Porque gosta. Assim, pode gostar disso? Fio, eu acho que se não prejudicar o outro... É, e não prejudicar a si... Não prejudicar a si. Pode agora, pra mim, tudo que é demais, meu filho. Não é só isso não que você tá falando. Pra mim, qualquer coisa é demais. Qualquer vício, porque vamos dizer que a luxúria também é um vício, meu filho. É um vício. Qualquer vício, meu filho, ele te faz mal. O que é demais e o que é de menos te faz mal. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. Eu conheço filho que tem essa profissão aí da vida, né? E vem aqui no terreiro. Você acha que eu dou uma sova nele? Uhum. Eu tento dar carinho, meu filho. É. Eu tento compreender. Você me disse agora há pouco... É. Como é que a pessoa pode chegar isso. Até nós, isso. Né? Filho, é pelo amor. Pelo amor e pela dor. Uma casa de caridade, como eu costumo chamar esse chão aqui, que é casa de caridade, ele vai ter em todo lugar, né? Tem muita casa boa. O filho, às vezes, não acha uma casa boa, porque talvez o que tenha dentro dele não é bom, meu filho. Entende? Então, às vezes, filho, passa... O filho precisa passar, às vezes, encontrar um caminho errado para ele se acertar na vida. Para ele viver naquilo, meu filho. Olha, eu vivi assim. Eu tenho filho de santo aqui, meu filho, que já foi bandido, você sabia? Não. Que já foi da vida. Quando era moreco, assim, ó. Claro. Jovem, né? É. Hoje é um pai de família. Oh, meu pai. Quando ele veio pro terreiro, meu filho, era um filho todo perdido. Já pensou se nós fôssemos julgar vocês? Ah, manda embora. Ah, não vou atender, isso não aí presta. É um lixo. É. Ô, meu filho, não se trata de um filho de Deus assim, não. Não vou ficar até triste. Fico, sabe por quê, meu filho? Porque não tá certo. Quem é nós, meu filho? É. Quem é nós? Nós não podemos fazer isso com o ser humano. Nem com os bichos nós podemos fazer isso. Por mais peçonhento que ele seja, ele tem a função dele. E se meu filho precisava ser aquilo naquele momento? É. Ele desviou do caminho? Desviou. Ele não se perdoou? Não tá sim. Perdoado? Sim. Então pronto, meu filho. Quem é nós pra fazer isso? Nós não pode fazer isso, não. E eu acolhi meu filho e eu não me arrependo nem um pouco. Não. Que hoje ele é um alabê, meu filho. Quem não entende essa palavra, pai, o que que é? Alabê, meu filho, é como se fosse um ogã, né? Tem uma diferença, é que depende da nação, né? Tá. Então, meu filho foi apontado por Ogum, oh. Ele se tornou um alabê. Não. Uma pessoa de responsabilidade dentro da casa. É como nós temos que ver para simplificar certo. A palavra. Claro. Ele foi apontado a isso, né? E hoje, ele pode ajudar tanta gente, meu filho. Ele não incorpora não, viu, filho? Mas, ó, ele traz o vizinho dele, ele traz um amigo dele, que lá do trabalho, ele traz um parente. É. Você disse agora há pouco, né, como é que faz, né? Às vezes, um convite. Convite? Às vezes, você, né, vê alguém que não tá bom, você vai lá, você já conheceu um bando? É. Por que você não tenta esse caminho espiritual? Quem sabe não está te faltando isso? Vai conhecer a religião? Vai conhecer a religião. Vai conhecer a religião. É. Acho importante o conhecimento. Acho muito importante conhecer, meu filho. Como eu disse, fé cega não é bom, filho. Mala. Não é? É. Não é bom, mas voltou lá no começo. Olha que interessante, né? É. Mas voltou lá no começo da conversa. É. A fé precisa muito, filho. O filho precisa da fé. Como a fé precisa dos filhos para sobreviver. É. Não é? Sim. São sentimentos. É. Agora, levar ao mundo inteiro, né? Como diz a música que vocês cantam aí no hino da Umbanda, a bandeira de Oxalá. É. Através de quê? Né? Através da fé? Tá. Porque eu posso ser uma pessoa de fé, filho, e não ter atitude nenhuma para desempenhar isso. Eu tenho fé para mim. O que, que vale? Nada. Ah, mas eu acredito. Tá bom, meu filho, você acredita, mas você pratica? E qual que é o fundamento de Umbanda? Não é? Amar o próximo como a si mesmo? Né? Não tá lá também nas escritas? A Umbanda é, diz que é uma religião cristã, então as palavras de Cristo têm que ser válidas, né? É amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, se eu quero ter amor para a minha vida, eu tenho que amar. Mas eu vou amar quem me faz mal? Vai, meu filho. Vai sim. Porque se você ama quem te faz mal, aquele ó, raiva, aquele ódio não te pega. Agora, se você não ama e você fica brigando, aquilo vem atrair você. Ou vem fazer mal para você. Sintonia. Não é? Sintonia, meu filho. Isso, a lei da afinidade vale. Viu? Vai. Da atração. Isso aí vale mesmo. Eu não entendo muito disso, né? Mas nego velho sabe que isso aí funciona muito com os filhos. Vale. E no hino até fala, né? A Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. O senhor acredita nisso mesmo? Eu acredito porque eu vejo isso, meu senhor... filho. Eu sinto isso e eu vivo isso, né? Mesmo após a morte. Mas para muito filho não é. E por que que não é? É porque ele procurou um caminho errado. É porque ele vai olhar dentro da Umbanda, ele quer almejar, né? Coisas que... Porque a Umbanda não pode dar, meu filho. A Umbanda não pode te dar um canjuá novo. É. O que pode te dar é seu trabalho. Nós dá a benção, não dá, meu filho? Ó, filho, ó, que nem os astros, né? Olha lá os astros. É melhor se você não comprar hoje, né? Porque não tá bom. Mas pode falar. Sim. Previsão. Até nós ajuda, né? Mas eu não posso construir o teto do meu filho. O que pode construir o teto do meu filho é o trabalho dele. É fruto, né? A não ser que ele nasceu virado pra lua, né? E tenha tudo na mão. E mesmo assim, se não trabalhar nessa encarnação, na próxima vem sem nada, meu filho. Ixi. Né? É o mérito, né? É o mérito. Se você tem hoje, você lá atrás conseguiu. É. Né? Sim. Mas se você... Ah, só porque eu consegui, agora eu não vou fazer mais nada. Tá errado. Você não tá usando. Nós costumamos dizer que o maior desafio do ser humano, meu filho, é a riqueza. Ah, é? É. Você nascer rico. Se você não fazer com que essa riqueza vire fruto. Não é pra nós fazer dos fios coitados, né, filho? Não é isso que eu quero. Os coitados precisam de ajuda e nós podemos até ajudar, mas tem que dar o caminho para ele. E é isso que eu vejo, que a Umbanda pode dar esse caminho se você vier buscar esse caminho. Ah. Umbanda não é só amarração, né, meu filho? Que nem isso dentro da Umbanda deveria ter. Mas tem porque os filhos às vezes fazem, né? É. Nós devíamos desfazer isso. Sim. Né? Como muitas vezes nós desfazemos trabalhos feitos, né? Então, o senhor acha que quem veio... E entrou para a Umbanda e no final acabou saindo, é a pessoa que queria abraçar a Umbanda e não deixou a Umbanda abraçar ela. É eu isso? Concordo com as suas palavras, meu filho. Tem uma diferença, né? É, tem uma diferença muito grande entre você abraçar a Umbanda e ela te abraçar. Explica pra gente, Pai João. Olha, filho, é um propósito, né? É um propósito de vida. Você entra para a Umbanda hoje, você veste o branco, você acha tudo muito lindo. Vamos varrer o chão, meu filho? Ixi, vai na banheira. Não é coisa de vocês? Eu não uso, mas os aparelhos eu uso, eu vou fazer o quê? Né? Vocês são encarnados. Sim. Mas tem que ter, não tem? Ou é bonito vir num centro que está sujo? Não. Não, uma casa precisa ser organizada. É. Aí pronto, vai mexer com a vaidade. Mas eu não sou empregado. Ixi. Não, meu filho, você é filho de santo. É. Tem uma diferença, agora também não precisa abusar, né? Porque não. Tem muito pai de santo que abusa, né? Abusa, pai. Né? Abusa. Meu filho, tem muito mago das trevas encarnado, viu, filho? Que isso? Tem, meu filho, tem muito mago das trevas encarnado. E são alguns grandes dirigentes de qualquer religião, meu filho, que leva pro mundo. Até na Umbanda? É, até em qualquer lugar, meu filho. Ixi. Então como é que faz, assim? Que cuidado que a gente tem que ter quando a gente procurar um terreiro? Bom, primeiramente, meu filho, observar. Quais são os seus valores morais, os seus? Se você está com os seus valores morais, aquela casa tem que estar oferecida aquele valor moral para você. Né? É a sintonia que nós estávamos falando agora. É. Se você, de repente, começa a perceber que aquela casa, eu vou falar só de Umbanda, tá, filho? Só está querendo dinheiro. Olha, eu vou dar um café para o preto velho. Ah, então você tem que comprar. Né? Vou dar comida para Exu e toda hora tem que dar comida para um, tem que dar comida para outro, é porque tem que começar a desconfiar, filho. O que eu tô falando? Uma oferenda bem dada, meu filho, vale mais do que uma ebó riada. Então tem que tomar cuidado com isso. É? Muito quem, cuidado. Quem não entende o que é oferenda? O que é uma oferenda? Filho, oferendas são, vou dizer, de comida e apetrechos que os guias ou os orixás usam para trocar energia para vocês, que nós não comemos mais, então. Né? Vocês não comem. Sabe quando vocês fazem o ato de oferendar, nós estamos trocando uma energia. Nós precisamos de algo para materializar. Ó, a vela, matéria. Então, se você acende uma vela para mim, através da queima daquela vela, que nós vamos materializar os pedidos que você está fazendo, vamos dizer. Aí você, por exemplo, está doente. Você está muito doente. Aí o caboclo de segunda-feira manda você tomar e bote pipoca. Vai ser passado as pipocas no seio. Você não vai comer. Qual que é? A diferença, meu filho, é que aquele produto que está sendo passado, aquele elemento que está sendo passado, ele está sendo materializado, o que está de mal na tua aura, o que está em cima do seio. Passando para pipoca. Passando para pipoca. É uma transferência. Tá? Então, assim, vocês não podem também dar qualquer coisa. Botar qualquer coisa ruim. Ah, vou botar, né? Vou fazer um peixe para Iemanjá, vou pegar a pior curvina que tem. Não, né? Mais barata, né? É. Pode até ser barata, meu filho, desde que seja boa, não tem problema. O orixá não está olhando. Sabe o preço, mas... Não está olhando isso, né, filho? É. Mas ele está ali, ele vai ter um elemento. Afinal de contas, quem está comendo é a sua cabeça, filho. É. Não é a minha. Então, o nego velho gosta aqui que os filhos botam café para ele. Eu não vou tomar. Já pensou quantos cafés eu vou tomar, né, filho? É. Mas aquele sentido é para ele ter uma comunicação comigo, filho. Ele vai botar o cafezinho dele, vai lembrar de eu, né? Ou do preto velho dele. Vai lembrar da energia boa, vai promover um bem-estar. Ele vai fazer uma oração, vai pedir a proteção dele. Então, aquilo tem um significado, né? Pode ser simbólico até, meu filho. Mas um significado importante é a comunicação entre eu e o ser. Né? Eu não preciso do café para chegar até o ser. E talvez um dia você não precise do café para chegar até eu. Mas naquele momento, às vezes o fio que está começando precisa. Quando você olha para a vela, né? É. Você acendeu vela para iluminar alguma coisa. Foi. Que seja um pedido ou que seja um espaço. É. Só toda vez que você acender uma vela para o orixá, que você vê essa vela acesa, você vai lembrar daquele momento, então você vai ter aquela conexão com o que você fez. Com o sagrado ali. Com o sagrado. Então, por isso que essas coisas são importantes para nós. Entendi. Claro. Tá certo. Então, assim, passa assim uma mensagem, antes da mensagem final, para os espíritos que vão ouvir junto com a pessoa e às vezes está ali incomodando, ou está ali querendo descontar o que fez na vida passada ainda, ou está perseguindo aquela pessoa, por qualquer razão que seja, o senhor acha que ele é bom, o espírito deve continuar fazendo isso? De jeito nenhum, meu filho. Nem pensar. Se o meu filho ainda está no caminho da desilusão, no caminho do sofrimento, e de repente nós até pode, né, ao alcançar ele por essa máquina sua, meus filhos, é perdoar, tirar isso que está corroendo sua arma aí, né, está deixando seu espírito tão baixo, tão negativo, uma vibração tão ruim, que você está se prejudicando a si mesmo, não só para espírito, como para encarnar também, né, filho? Você está deixando o mal entrar na tua vida, né? De uma maneira ignorante, porque você acha que foi prejudicado, que você acha que alguém te fez mal, né? Se isso aconteceu, meu filho, tinha um propósito para você crescer, para você encontrar, quem sabe até Deus, né? Nesse momento, para te salvar. O importa, meu filho, é o que você está fazendo hoje. Se o que você está fazendo hoje está te fazendo mal, perdoa. Abre mão do sofrimento. Para vir coisas novas, meu filho, nós temos que se desapegar das velhas, né? Então, por mais que espírito, porque tem muito ainda aqui na faixa da terra, assim como tem nas umbralinas também. Tem bastante? Tem, filho. Tem. Tem, mureco. Tem muito. Ainda tem muito. Ainda há o que se fazer muito ainda. O que nós fala, que nós tenta levar, nós não fala a palavra, filho, né? Nessas horas que nós vai dar socorro, a gente apenas mostra a luz. Os filhos tentar entender, segue a luz. Dê uma oportunidade de ser feliz, segue a luz branca que aparecer. Se nós falamos para os espíritos, né? E para os filhos, busque algo que te faz bem. Não importa o que, meu filho. Desde que seja dentro da lei, né? Que se nós falássemos, os filhos vão fazer bagunça. É, claro. Pode falar assim. Argo que te faça bom. Uma leitura, né? Hoje vocês têm tanta coisa boa aí. Vocês têm escrita mágica. Vocês têm os livros. Na minha época não tinha nada disso, né? É. Era boca de boca, né? E hoje vocês têm informação, meu filho. Uhum. Aproveite a informação. Ela está aqui com o propósito de servir a informação. Senão vocês não iam ter essas coisas aí. É, como chama? Tecnologia, é isso? É. Falei certo, filho? Falou certo. Senão vocês não iam ter isso. Esse, vamos dizer, o espírito lá agora que ouviu o pai João tá falando assim, ele fala isso porque ele não sabe quanto eu sofri. Então, parece que o senhor está dizendo assim, é justo o seu sofrimento, é justo a sua dor, mas olha, você ainda está sofrendo, a dor ainda continua. Para que continuar assim? Exatamente. É isso? É isso que eu quero falar. Filho, você está sofrendo. Olha, pode ser justo como pode ser injusto, meu filho. É. Né? Eu não posso julgar. É. Cada um tem uma maneira de ter um sofrimento. Né? Às vezes caiu, quebrou, né, o pé de vocês aqui, está sofrendo. É. Mas às vezes levou um tapa de quem amava, meu filho. É. Dói, né? Mais que quebrar o pé. Né? É. Então assim, se o filho se apegar a esse sofrimento, meu filho, ele vai continuar sofrendo. Uhum. Se você começar a trabalhar, olha, isso eu dou como uma história da minha vida. Oh. Eu fiz diferente a minha escravatura, filho. É. Eu era escravo, mas ao mesmo tempo eu era livre. Uhum. Porque os meus sentimentos eram livres. Eu escolhi fazer do meu sofrimento o meu crescimento, filho. Uhum. Eu escolhi. Vocês podem escolher, meu filho. É. Vocês andam pela terra livre. Aliás, em todo o universo vocês são os únicos seres que tem uma coisa chamada livre-arbítrio. É? Nem os arcanjos têm, meu filho? Que isso? Vocês têm. Oh. E vocês têm o dom da reencarnação. De poder sempre corrigir. Isso é um bom começar tudo de novo, meu filho. E melhor que Deus fez o dia. Porque ao amanhecer ou ao anoitecer vocês, vocês podem começar de novo. Então se eu errei hoje, meu Deus, eu reconheço que eu errei. Perdão pelas minhas falhas. Né? É. Perdão pelas minhas falhas, meu Deus. Pai. Nesse exato momento, abre as portas para que eu possa de novo, meu filho, começar. A culpa, meu filho. Porque quem está sofrendo muitas vezes carrega uma culpa danada. Uma culpa. Culpa. Carrega uma culpa danada. Deixou de fazer ou fez demais. Entende, filho? E transfere para quem? Transfere para o sofrimento. Né? Aí eu fui injustiçado. Por que você foi injustiçado, meu filho? Porque você esperou demais algo que você deu e que eu sei que ia dar para você também? Tem que saber, filho. Para todos os filhos que é Umbanda, todos, tem que aprender uma coisa. Uma coisa. O amor que você dá não é o amor que volta. Não. O amor nem que você esperar. Dá, não espera. Ah. Você não tem que esperar nada, não tem que fazer. Mas não é uma troca, meu filho. Isso é dado. Uma coisa que é dado é o quê? Tá dado, meu filho. Não tem que ser cobrado. Aí eu vou dar para você essa informação, amanhã eu vou cobrar o seu, vou puxar a sua orelha, porque eu te dei, você não vou. Não. É. Se eu te dei, você tem que fazer o que você bem quer dela. É. Responsabilidade é sua. É. Não é, filho? Sim. Responsabilidade minha é falar isso. É. E eu reconheço que eu sei o que eu estou falando, meu filho, porque o que eu mais trabalho dentro da Umbanda é os filhos que carregam a culpa. Ah. E aí, dentro dessa culpa, eles carregam um sofrimento danado, meu filho. Danado. E aí, esse sofrimento, eles se apegam a isso, e muitos, meu filho, muitos ficam presos a esse sofrimento. Filho, é cada coisa que nós vê assim, no mundo da matéria, o filho que a mãe deu para o mais velho e não deu para o mais novo. O mais novo pegou aquilo como uma característica que a mãe preferiu o mais velho. É. Porque uma vez que ela deu uma coisa melhor para o mais velho, então aquilo, ele cresceu com aquilo. Filho, se tem uma coisa que é danada de ruim na cabeça de vocês, é os pensamentos. Quando vocês resolvem empacar que nem mula. Quando vocês empacam. Quando vocês empacam com uma coisa, e às vezes nem aconteceu aquilo. Mas só que acontece, você projetou. Aí você levou aquilo como verdade e assim foi, meu filho. Pronto. Graças a Deus. Vou, passa uma mensagem final então. Para quem aí tem acompanhado a gente. E Todo mundo às vezes tem essa dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o que a espiritualidade espera de mim? Filho, vou falar uma coisa que você está. Essa dúvida não é uma dúvida ruim. Quando o filho ainda tem isso, é bom. É melhor do que quando o filho bate no peito, eu já incorporo e assim por diante. Já se sente. Quando o filho ainda tem uma dúvida, ele tem. Vamos dizer que esse é um medo bom, né? Ó, deixa eu me certificar. Né? O caminho é esse. O caminho é esse. Você nunca vai chegar ao 100% que vocês falam, né? Vai demorar muito tempo para chegar. Mas é sempre se certificando. É confiar. Se a dúvida assola um homem, que nós falamos, né, filho? Ela massacra. Massacra. E às vezes faz os filhos largar uma coisa tão bonita. É bonito. Né? Que... Largar a incorporação, largar a mediunidade. Porque são senhores da razão, né? Vocês são razão, vocês vivem no mundo da racial, né? Racional. É essa palavra mesmo. Oh, meu Deus do céu, que às vezes empaca aqui. Graças né? a Deus. Então, filho, é bom os filhos ter isso. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Porque eles vão se certificar realmente se esse caminho. Eu repito para você, filho, fé cega não é bom. Não é bom. Não. Então, assim, se eles estão procurando esse canal de comunicação, eles têm muito que aprender. O que não é bom para eles, não falar mais, né? Deixa de lado. Ignora. Ignora. Trabalha o que é bom para si. O que é bom para si. Então, nesse caminho, vai ter muita dúvida, sim, e sempre vai ter. Mas quanto mais você abrir sua cabeça, quanto mais você ficar com prosear, né, conversar, buscar o conhecimento, ter, assim, uma relação boa com o dirigente espiritual da casa que vocês escolheu, né, com um irmão de santo, sem querer sempre ser maior que o outro, né, isso vai ser sempre bom, filho. Então essa dúvida eu não acho ruim não, filho. Eu acho ela boa porque ela certifica o bom médium. Tá certo. Porque eu prefiro esse médium que está aí escutando, buscando informação, do que aquele que bate forte no peito e diz, eu sou bom. Eu já sei tudo. E vocês não sabem nunca de nada. Vocês não estão nem eu sei. Cada dia nós aprendemos um bocadinho. Um pouquinho. Um pouquinho nós aprendemos cada dia. Uhum. Né? Imagina uma biblioteca no universo, meu filho. É o que é esse mundo. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu tenho que me apegar ao que eu tenho hoje, aos meus guias que estão sendo colocados, né? É o que meus filhos, muitos dos meus filhos é assim. Eu vejo pelos meus aqui. Se apega com seus guias, de coração, confie no que carregue, confia na sua espiritualidade, não nos seus olhos aqui, ó, né? Mas confia aqui, ó. Sente aqui dentro, no peito. É aqui, ó, que tá a sua verdade, tá? E estude, viu? Todo mundo tem que estudar mesmo. Estudar. Ah, eu sou a favor do estudo. Na Terra eu não estudei, mas hoje eu estudo. É? Então passa aí na mensagem final, vou, uma palavra que o senhor aprendeu lá na colônia de Santo Agostinho. Perseverança. Olha. Quem persevera sempre alcança. O senhor nem parou para pensar. Não, sabe por quê? É meu lema aqui da casa. O que, que é, meus filhos? Qual que é o meu lema? Que, meu filho, que você tá parecendo eu quando tava vindo? Fala mais alto. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Oh, louvado seja. Eu sempre falo isso pros meus filhos. Sempre, sempre, sempre. E vou sempre continuar, que através da sua fé, você tem tudo o que você quiser. Cristo, quando vinha, pedis e obtireis. Aqui, ó. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Tá na tua mão, ó. Tá aqui, ó. Ó, dentro do si, ó. E ele chama coração. Quanto mais verdadeiro ele for, mais o caminho é aberto. Nós nunca vai deixar um filho de fé. Se for filho de fé de verdade, bater o joelho e ficar sangrando muito tempo. Mas vai lá limpar, meu filho. Mas vai lá ajudar. Mas sofre muito com vocês. Só eu sofro e eu sou cheio de amor pra dar aqui, meu filho, que eu gosto de abraçar. Tá bom, então, vou. Muito obrigado. Porque agradeço. Aberto, o senhor é o guia-chefe desse terreiro, né? Sou, filho. E o senhor que escolheu o nome? O da nome casa? É o guia que escolhe normalmente. É. Foi, olha, vou dizer que fui eu mais meu cavalo, né? Mais meu pareio, né? É. É. É, sempre tem uma união ali. Isso, é, eu quis manter as raízes da onde. Pra sempre lembrar do lugar que ela veio, filho. Pra sempre lembrar. É. O cavalo tem uma gratidão pela... Pelo começo dela, não esquece. É, né? Importante isso. Muito, ela agradece. Ela agradece muito da onde ela começou. E por isso que ela quis tornar-se a termo abassá. Significa casa. Abassá? Isso, abassá. E como é que chama aqui a casa? Abassá de algum pé. Abassá de algum pé. Senhora dos Sete Raios. E a casa não era para ser Senhor João de Mina? Ai, a filha, eu... O nome? Assim, eu gostei tanto que fosse casa de Iemanjá, porque Iemanjá já fala tudo, já representa tudo que eu gosto que fala com meus filhos. E o Senhor dos Sete Raios, né, que minha filha gosta da outra parte, assim, né? É. Gosta dos cristais, dos raios mesmo, né, da fraternidade branca. Ih, minha filha gosta de tanta coisa que eu já nem... Olha, filha, nem eu sei mais que ela gosta. Tanto tá que ela certo. Gosta. Então, e como é que foi, assim, esse encontro do senhor no mundo espiritual com essa equipe que me ajuda, que me assiste? Chegaram a falar com o senhor antes da nossa amiga entrar em contato com ela? Como é que foi? Olha, filho, com certeza. Olha, isso é assim... Tanto é que quando minha filha veio falar pra eu já tava preparado, já né? Já tava sabendo. Ela já falou, eu já tinha dado a resposta pra ela, né? Você sabe que nós tudo lá se conversa, né? E nós se conversa por aqui, né? É. A gente tem as conversas mental. E assim, o meu pareio, essa filha que você tá vendo, né? É. Ela é assim, muito avergonhada, né? É. Mas nós dissemos assim que tava bom pra ir. Vai, minha filha, vai. Claro. Minha filha, caminha, né? Que sim. Ela morre de vergonha, é. Né? Vai, filha, você é o que você é. Você é boa no que você faz, né? Nós gostamos de trabalhar com você. Se não tivesse pra ser, você não ia estar aqui, meu filho. Não, não tem é? Nada de feio na Umbanda, né? Que não pode mostrar. A Umbanda é bonita? A Umbanda é linda, meu filho. O catolicismo é lindo. A religião protestante é linda. O hinduísmo é lindo. Por que antes ninguém gostava de mostrar? Se não tinha nada de feio. Vergonha, filho. Mas... Tem duas diferenças. Tem os fios que tem vergonha mesmo, é. Né? Mas não é pelo preconceito. É de que acha que tá se achando, né? Ah, é a vaidade. Vai pensar que é, tá se achando. Olha, entende? A minha filha ainda tem essa, assim, de... Né? Claro. Ela gosta, ela fala pra todo mundo que ela é, meu filho. Que ela é o quê? Que ela é, assim, de nós aqui. Sim. Né? Que ela é aparelho, que ela trabalha na Umbanda, que ela é pé no chão, ela não tem vergonha nenhuma de mostrar as rachaduras no pé dela. Claro. Não tem vergonha, não. Aqui a maioria dos meus filhos não tem essa vergonha, graças não. A Deus. Não. Mas o que ela diz é assim, para achar que ela está passando, né, na frente. É. E eu disse que ela não está, não, que ela podia fazer. Podia fazer, né? Eu conversei com a minha filha, porque assim, não, pode fazer, filha. Chegou a hora de você falar, você não precisa ficar com vergonha, não. Chegou. Não precisa, você é o que você é. Acabou, filha. Seja o que você é. Vai em frente. E olha que interessante, eu não fico procurando as entidades e aí a gente vai encontrando as pessoas certas, na hora certa, as entidades próprias, né? Como que é tudo bem organizado isso? Muito organizado, filho. Muito organizado. Tem que ser organizado. É. Precisa ser. É. O mundo dos seis aqui, principalmente a pátria dos seis, não fala assim, ordem e progresso? É. Então, o universo também. Progredir. Só que para progredir, tem que organizar. Tem, certo. Então, assim, tanto o bem quanto o mal são muito organizados. Organizado. Muito organizado. É o equilíbrio. Porque às vezes, se eu viesse aqui antes, às vezes o lado dela não ia estar tão preparado. Às vezes, se eu viesse aqui antes, o meu lado não ia estar tão preparado, né? É, filho. Aí eu vou dizer, semelhante chama semelhante. Ah, ela. Afinidade, filho, de novo. Graças a Deus. Afinidade. Tá bom, vô. Então, muito obrigado. Até uma próxima vez. Eu que agradeço, moleque. É. Que você continue com essa força aí. Que vai, durar muito tempo. Vai durar? Vai, filho. Isso, vai se tornar grande, mulher. Que isso? Mais grande assim, né? Do coração, de capacidade de amar mais gente, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Essa é a grandeza que eu quero que você conquiste e todos os meus filhos da Umbanda conquistem. E dos outros lugares também, né? Mas isso também é um pedido da espiritualidade, né? Que chegou a hora, né? Por isso que o senhor fala. Caminhada longa. Isso, muito longa. Mas assim, fio, a caminhada é longa, né? Tem os muro alto, muro baixo, né? Dos seis. Mas o importante é seguir sempre o caminho. Coração. Ali. Coração. Continuar centrado e buscar a sua religiosidade. Vamos falar a palavra. Deus quer que vocês voltem a ser espírito. Por isso que vocês estão tendo essa mordança aí dos seis aí, que está se falando muito de espiritualidade. Nunca foi tão falado como a época dos seis agora. Porque afinal vocês estão voltando para essa raça. A raça dos espíritos, filho. Que é o que vocês é. Espírito. É isso, então. Só que vocês têm a carne. Oh, meu Deus. Entende? Então, assim, é evolução, né? Vocês estão sendo voltados para evolução. E essa busca, né? Que o espírito, do seu próprio dos seis aí, de muitos filhos que estão buscando essa vida, né? É o querer participar disso, é o querer crescer, é o querer contribuir. É muito bonito de ver isso, viu, filho? Lá do Arthur. E quem faz o que ama precisa se preocupar com ter dinheiro? Filho, moeda é uma consequência dos seus atos. Vocês vivem na terra, não vivem? Vocês não vivem mais como eu vivia aqui, que eu me alimentava da terra. Eu não tinha moeda. Então, a moeda é importante para vocês, viu? Muito mas importante. Mas fazendo o que ama, ela vem. Vem, filho. Mas qualquer coisa. Qualquer coisa que você faz que você ama, você tem o retorno. Tem filho que não ganha moeda com o que faz. Mas tem uma satisfação muito grande de fazer. Então, a moeda, filho, ela é uma consequência do desempenho, daquilo que vocês fazem. Quanto mais abençoado vocês fazem as coisas... Trabalho, o que seja. Não tá feliz com o trabalho, meu filho? Troca. Claro. Troca, vai buscar. Dá tempo de trocar. Dá tempo. Vocês têm o tempo aqui, ó. Isso é bom pra vocês. Dá pra trocar. Não tá feliz com o que tá fazendo? Troca. Né? Busca. Abre. Né? Não fica pondo barreira. Ai, eu não tenho moeda pra fazer... Negócio grande. Um negócio grande, né? Não tenho moeda. Então faz negócio pequeno. E o grande coloca dentro no sentimento. Exato. A grandeza maior tem que ser o sentimento. Porque você está coberto de razão. Oh, meu pai. O restante, vocês têm que assim, ó, abrir a cabeça dos seis, ser ligeiro, né? E perceber, ó, não vai dar certo? Obrigada a Deus, não deu certo. Vou fazer outra coisa. Não se apega àquilo que não deu certo. Viu? Mas a moeda para vocês é importante. É importante. Só não precisa se apegar a ela, que não faz bem, não. Não faz bem, né? Não. Mas ela é importante para vocês, afinal ela dá o sustento para vocês. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, filho? Fico feliz de estar aqui com vocês. Graças a Deus. Agora eu quero abraçar. Um abraço. Ah, vocês não. Eu não sei se eu a gente. Ô, moleque. Tá tudo bem? Tudo bem. Quando o médium volta, normalmente eu pergunto como ele está se sentindo, como é que foi a experiência, como é que foi para a senhora? A senhora está no céu, hein? É. Para mim sempre é muito gratificante. Né? Eu, no começo eu volto meio perdida, que eu pareço que eu não sei onde eu estou, mas depois eu vou me acertando. Deixa eu pegar aqui o seu altar aqui no fundo. Então, qual que é o nome da senhora certinho? Como que as pessoas se dirigem à senhora? Adriana. Adriana. Isso. Mas assim, seu nome completo é? Adriana Martins. E aqui eles chamam mãe Adriana? Mãinha. Mãinha? Eles me chamam de mãinha. Há quanto tempo a senhora está assim na Umbanda? 18 anos. 18 anos. Vou fazer 19 esse ano. E à frente de um terreiro? 12 anos. 12 anos. 12 anos. É muita responsabilidade quem veio com o cargo? Com certeza, muita responsabilidade. Tem que ter duas coisas, responsabilidade e amor. Amor. Muito amor. Senão no meio desiste. Desiste, porque qual que é o intuito de tudo isso, né? Eu sempre me pergunto. O meu intuito é crescer, eu quero crescer na minha vida. É. Eu encontrei o caminho espiritual como... o meu consolo, a minha ajuda, eu chamo eles até de meus amigos, meus pais, minhas mães, meus irmãos, eu respiro isso aqui, eu tenho muita gratidão. Eu fui agraciada, eu sempre disse, eu posso estender isso? Pode, então eu vou firme na minha missão, que é estender o próximo. Tá certo. E qual que é o nome da casa? Abassá de Ogunté. Abassá de Ogunté. Bastante algum tempo. Tá certo. Mais uma vez eu agradeço ter aberto aqui para o diálogo com os espíritos, para podermos colher esses ensinamentos tão importantes. Obrigada, eu te agradeço também. Gratidão. Obrigada. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Olha, carrego até hoje o rosário de Nossa Senhora. Carrego, porque a missa dava para os negros, né? É. Lá, os rosários de madeira, e ensinaram nós a rezar. E aí eu vi que quem estava pregado na cruz também tinha sofrido. Eu falei, então não sou o único ser que estou sofrendo aqui, tem muito ser sofrendo, né? Continuam sofrendo. É. As trevas da ignorância, meu filho, que faz o ser sofrer. Sabe uma coisa? Eu vou ecoer. Ouro, achar, né, as pepitas, mais alegria ainda. E eu achava, meu filho. Achava? Achava. E aí pronto, né, o senhorzinho ficava feliz comigo. Até casa, meu filho, depois eu tinha. Nossa. E é o que nego velho sempre diz para meus filhos aqui, não é só vestir o branco, meu filho. É vestir a fé dentro de si. É diferenciar. É trocar, né, o que não tá bom por aquilo que tá bom. É deixar. Não basta só ter uma fé e dizer, ó Deus, estamos aqui, bota aqui no meu caminho, ó. Eu tô preparado, eu quero isso. Não é. Você tem que conquistar, meu filho. Você tem que se mexer, você tem que ir atrás, você tem que procurar, né? Oh, e fazer com que aquilo venha até você. Imagina, meu filho, se todo mundo descobrisse isso. É. Imagina se todos os fios que vivem aqui na Terra hoje descobrissem que esse poder imensurável e grandeza que ele tem é dele mesmo. Toda vez que eu venho, eu tento botar palavra de amor na cabeça dos meus filhos. Uhum. E tem dado certo. Tem dado. Graças a Deus, graças a Jesus. Oh, graças a Deus. Olha, carrego até hoje o rosário de Nossa Senhora.